peito, satisfação total. Guerreiros verdadeiros que representam, vivem pelo som, os versos e as rimas da vida que ensina, transformada em poesia. Vai muito mais além do que os próprios pensamentos. O vento que sopra trouxe com ele o sofrimento, a angústia, o medo, a revolta, a mágoa, a tristeza batendo em nossa porta, mas somos fortes. Temos forças pra reagir à opressão desse sistema que só quer nos ferir. Veja só como é João. A rua nos ensinou, mas o que cê aprendeu? Será que aproveitou assim, firme e forte, batendo de frente, sem cano na cintura, sem bala no pente? Meus ideais são diferentes, não vivo de ilusão, nem tampouco só de alegria, mas aí tô firmão. Obrigado Deus pelo presente, meu filho, minha vida, pelo rap e o resgate, meu grupo, minha família, que a felicidade esteja com todos. A cada dia que a paz possa reinar nas ruas da nossa periferia. FDG tá de volta, além da imaginação. Reis é polvinho, nem cola com esse zoião. Tô fora aí, esses tal de polícia, vixe como incomoda. Tamo aí, de volta pra representar as favelas, pros loucos que consideram na rua e na viela. Chega mais, demorou, cola no gueto, parceiro, pra entender o que nós passa de janeiro a janeiro. O tempo passa, um vazio fica em nossa volta. É triste olhar pra trás e ver que as lembranças sufocam. Vejo a tristeza estampada no rosto de várias senhoras que daria a própria vida pra ter o filho de volta. O barato é louco, eu sou convivo no meio disso, em meio às esquinas, polícias e tiros. Demorou colar no gueto pra saber o que nós pensa, não nos julgar pela roupa, nem pela nossa aparência. Demorou colar no gueto pra poder entender que quem vive aqui na favela é ser humano como você. Pelo pai que nos guia, pela luz que ilumina, pelo sol que brilha cedo pra cada família, pelas pessoas que lutam e nunca perdem a esperança, pelo sorriso inocente daquela criança, pela paz, pelo amor, pelo povo brasileiro, satisfação. Demorou colar no gueto, demorou colar no gueto pra entender que quem vive aqui é ser humano como você. Se é pra somar, pode chegar sem medo. Favela nas ruas, bailes lotados, valeu pela consideração. Brinde a nós, vagabundo nato, eu tô de boa e os moleque tão também. É pela mesma função que minha voz vai além. Demorou, mas firmou, os moleque chegou. Cola na banca, só humildade tá aí pros cu desacreditou. Então demorou, é nós de novo, nos versos, nas rimas, na trilha. Segue o confronto, sistema versus periferia. O marginal na quina, mais um polícia pra tirar outra vida. Viver assim, por favor, dá um tempo. Chegar de sofrimento, liberdade pros guerreiros. Favela, meu mundo, meu lar, minha vida. Deus, olha aí por nós, povo da periferia. Demorou lá no gueto pra entender que quem vive aqui é ser humano como você. Se é pra somar, pode chegar sem medo. Demorou colar no gueto, demorou colar no gueto pra entender que quem vive aqui é ser humano como você. Se é pra somar, pode chegar sem medo. Demorou colar no gueto.